regresso de Sons do Rock ao Lança Chamas, desta vez com alguns apontamentos sobre o heavy metal escandinavo. Cinco, os países que formam a Escandinávia, zona situada no norte da Europa. Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia e Islândia. Bastante prolíferos no hard rock e heavy metal, é um fenómeno impressionante com que surgem novas bandas e a produção discográfica muito abundante. Well, I've got my music and my song. How about you? Got a bad reputation all over the land. Got a bad reputation. Me and my bad band. Escandinavo é muito variado, desde um hard melódico e claro a um som mais pesado, são possuidores, no entanto, de uma característica comum, a frieza. Aliada a essa maneira de ser e para compensar uma certa falta de originalidade, os músicos possuem uma técnica de execução de grande valor e versatilidade, cuja média de idades pouco mais é do que os 20 a 21 anos. Durante 4 programas ouviremos Thrash, X-Switch, Parasite, Overdrive e Yngwie Malmsteen da Suécia, TNT da Noruega e da Dinamarca os Merciful Fate e Pretty Maids. Finlândia e Islândia serão os países nórdicos que ficarão para trás, pois além de alguma escassez discográfica, as poucas bandas existentes não nos chegaram às mãos. Tell what my life's all about. an airplane pilot, darling. When it comes to my life, you know my big flight is landing just for you tonight. And tomorrow morning, baby, it's time to say mais notáveis da já falada frieza e acidez de espírito, chega-nos com o grupo Thrash. Com dois álbuns no ativo, Watch Out e Burning Rocks, são atualmente constituídos por Tony Roy Taylor na voz, Mike Mukadden e Gene Ball nas guitarras, Kay Coda no baixo e Empo Robo na bateria. Voz zeppeliniana, despique de guitarras e uma base rítmica muito eficaz são características fundamentais deste grupo, a primeira banda sueca a atuar no Japão. Monkey! ouvimos do álbum Watch Out as faixas Bombay Mail e No More Rock Tonight, já em som de fundo. De Burning Rock foi a vez dos temas Bad Reputation, Take My Flight e Rock'n'Roll Riot. Show. We get shot. Sejamos a fiel mistério do comercial Rock and Roll Machine do álbum duplo ao vivo On Stage dos Triumph. Foi Mr. Rick Hammett.